dois, Salvador, muito bom dia, Webs, 5808. Bom dia, Webs, 5808, pronto para cópia? Pronto, cópia, 5808, sem identificação. Objeto 5808 para Goiânia, autorizado nível 340, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída Gole, transição Ofito, da Pesulou no 7 até Fox Romeo Mike, da Peruísque 1-0, Bravo Serra Índia, da Upper Mike 668 da Goiânia. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5440, objeto 5808. Autorizado Goiânia, nível 340, decolando 1-0, curva direita, saída Gole, Ofito, Presulo 1-7, Formosa, Peruísque 1-0, Brasília, Upper Mike 668, até Goiânia, 5440, transponder 198, controle do F, 5808, na 1-0. Chame pronto para pushback, selamento, objeto 5808. Chamar 5808. Taxi Web 5898, acionado Bono 38, 3 horas e 9, alternando Galeão. Webjet 5898, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0. Reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-3. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera, chama pronto. 1-0, 1-3, estado 5898. Salvador, Webjet, Juliette, isso? Eu siga o Whisky, Juliette Whisky. Dá uma solicitação de pushback rebote da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado, início, chama para ingresso no pátio 1, Whisky, Juliette Whisky. Afirmativo, chama ali. Pronto, 5898, Web. Webjet 5898, ali em decola, pistão no zero, vento 130 graus, 08 mais. Ali decola no zero, Web 5898. E o 5903, complete a aproximação, 1218-612. Salvador, boa noite, 1.5973, ingressando na final da 0, visual para pista. 1.5973, mantém aproximação, aguarde pista livre. 5973, livre pouso, pistão na zero, vento 120 graus, 08 nós. 75973. É 5898, decola 18, controle 1, 19.8, bom dia. Salvador, Juliette Whisk. Autorizado, decolar. Sua patrona? Autorizado até o Gate 3, Whisk, Juliette Whisk. Obrigado. Autorizado, Dael. Obrigado. Do 5973, solo 21, táxi via Alfa Kilo, Delta 3. Sim, via Alfa Kilo, 5973. Táxi 50, pushback acionamento 5809. Autorizado, sim, para táxi, o web 5808. Chamará 5808. Objeto 5898, chame Recife, 1251, alterne 3325. 3325, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 995. Bom dia, Gol 995, desça para 2 mil pés, chegada bom, ajuste no 0 no 3. A 2 mil pés com 1.013 na bom, Gol 995, está na informação dela. TaxiWeb 5808 está com 102 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alterando o Galeão. 5808, táxi via Pati 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10, 13. Pati 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chamará pronto com 10, 13 no ajuste 5808. Juliette Luiz, que finalizamos a reborde. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. TAM 3201, aguarde cópia com o fim. Na sua escuta, 3201. Volta no ponto, perdão, 05808, dive. Webjet 5808, a linha decola, vento 130 graus, 069. A linha decola 5808, dive. 3201 no cópia. Pronto para cópia. Então 3201 para Confins, nível 360 autorizado, decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5443, então 3201. Autorizado Confins no nível 360, decola da 10, primeira curva à esquerda. Nadael, Leda, depois Bridge, Upper Zulu 16, Aerovia, 1, 19.8, o controle Salvador, transponder 5443, 3201. Então 3201, confirmando somente a curva após a decolagem da 10 é a direita, saída da El. Afirmativo, decola da 10, curva à direita, 3201. Então 3201, se me pronto para prospeccionamento. Objeto 5808, decola os 30, controle 1, 19.8, Mongê. 19.8, muito obrigado, 5808. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5808, transfere na sua escuta, no perfil da Gole. Bom dia, 5808, vigilância, suba ao nível 340, saída Gole. Sobe 340, perfil da Gole, 5808. Controle, bom dia, Gol 104. Desce para 1630, sempre informação, alfa na bomba. Bom dia, Gol 804, vai descer para 2000 pés, ajuste no 013, chegada bomba. 2000, ajustado em 2, Gol 804 na bomba. O ajuste 1013. 13, já. Salvador, 3201. Prossiga. Confirmando a aerovia, Upper Zulu 16, que nós temos aqui a Upper Zulu 58, no repetitivo. Não, o que a gente tem aqui no plano é Upper Zulu 16. É Salvador, direto Leda, direto Bridge, Upper Zulu 16. Ok, então. Salvador, direto Leda, após Bridge, Upper Zulu 16. Obrigado, 3201. O Web 5808, se possível, autoriza para o audiofito estar presente? O 5808, mantenha a saída e aguarde ordenação. Tá ok, então não aguardo, muito obrigado. 5808 para o Diafito. Ofício está presente, muito obrigado, 5808. Salvador, vou na 705, bom dia, fazendo 200 na Flor de Adolfo para descer. Bom dia, no 705, 4 mil pés, proa de pelo, ajuste no 0 no 3. Proa de pelo para 4 mil, com 1013. Objeto 5808, chame o centro Recife, ONU 28.8, Alter 1260. 288-260, 5808, centro Recife. Portanto, autorizado o procedimento para o Gol 995. Afirmativo, Gol 995, reporte estabilizado. Câmara estabilizado, Gol 995. No ILS está com a 1-0 à vista, o Gol 993. Gol 995, chame a torre, 1862, é bom posto. 1862, é Gol 995. Salvador, 3201, posição 08, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, 3201. 3201. Foram 804, reposta brigada no LF. Baixado, checado. Voo 995, livre pouso, pistão na zero. Vento 130 graus, 08 mais. Livre pouso na 10, voo 1995.